bora, bora. Minha Nossa Senhora me apoia. Tá na rua de volta, KGB. Euforia no asfalto e talelê. Canaliza esse som que fortalece. Desatola, desponta e vai viver. Bom é tá na estrada e ver um sonho acontecer. Dali, dali, correndo a cidade colorida, que a fumaça esconde dos olhos a bela vista. Sou mais passista do que artista, sou mais roeiro na consolação, mais um enquadro no centro é rotineiro. Só mais um trago, sargento. Pode puxar minha capivara, eu não tô devendo, tô liberado. Tô limpo, vou pelo boulevard. Na Augusta, outro dia, isso fez me lembrar. Ainda é noite, prometo me comportar. Tô vendo as cores, sabores pra degustar. Na passarela, lá vem ela, pode passar. Pelo vidro do metrô, coragem pra acenar. No paraíso, fui parar, preciso voltar. 5 minutos a mais, agora vou ter que andar. De estação a estação, Parque Dom Pedro, 25 de março, gente do Brasil inteiro agora tá tendo, hein? Mais de um poupa-tempo, ainda é pouco. 1,5 milhão no desemprego. O mesmo texto, o mesmo cheiro nas marginais. Salve geral, todo mundo entende, aguarda o sinal. A noite é show, certeza de casa cheia. O asfalto queima, não mais do que as casas de telha. Pela rua direita, em cima dos viadutos. Lado esquerdo, superstição me deixa seguro. Linha vermelha, Corinthians, Itaquera, Barra Funda, desembarque. Do lado da antiga malandragem, sem nenhuma maldade. Sou paulistano, meu. César Sotaque, já sabe que cidade sou eu. Ei, ei, quem participa? Eu já disse, vambora, tá na hora. Ô, minho, se solta, bora, bora. Minha Nossa Senhora me apoia. Tá na rua de volta, KGB. Euforia no asfalto e talelê. Canaliza esse som que fortalece. Desatola, desponta e vai viver. Bom é tá na estrada. Bye.